Me dá um olá, me manda um oi. Onde cê está? Onde é que foi? Que eu estou no ar, sem saber como cê está. Cadê você? Nossas agendas batem e a gente se encaixa.